A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, que você tenha um domingo maravilhoso, firmado na fé que faz o cego enxergar, o surdo ouvir, que faz com que nós atravessemos barreiras aparentemente intransponíveis. O Senhor é o Deus que torna realidades para nós impossíveis em realidades que se tornam possíveis. Então, que Deus te abençoe poderosamente. Deus abençoe a sua família. Deus abençoe a sua saúde. Deus abençoe a sua igreja local, a sua denominação. O Senhor abençoe todos os missionários, pastores, pastoras de todas as denominações. Nós somos um só corpo, um só rebanho, de um só pastor, que é Jesus Cristo. Que o Senhor abençoe a todo o povo do Senhor em toda a terra. Nós vamos, depois de mais uma semana ministrando o texto de Romanos, vamos continuar a nossa capacitação para a liderança. E hoje eu leio para vocês o capítulo 6 de Neemias. Eu quero fazer um pedido a você, muito especial. Essa palavra, ela poderá transformar toda a sua vida. Quando eu estava fazendo o curso para treinamento de líderes cristãos, o estudo do livro de Neemias transformou por completo a minha visão sobre o reino. E modificou para sempre a minha vida. E norteou para sempre o meu ministério. Então, preste atenção. E eu sei que Deus vai operar poderosamente. Mas não se distraia. Se puder, fique isolado. Se você tiver condição para isso, vá num espaço sozinho, no parque. Se não é possível por causa da pandemia, vá num quarto. Ou então, reúna dois, três irmãos, irmãs e ouça juntamente com eles e compartilhe essa verdade, se porventura você não tiver acesso à igreja, à sua igreja local nesse período matinal. E se tiver, some essas informações, essas palavras de vitória do que você vai ouvir lá na igreja e essa palavra de formação de liderança, mais do que você ouvirá à noite. Eu tenho certeza que Deus vai operar. O Ilcinho continua postando acerca da campanha da vigília. Imagino que muitos tenham se inscrito. Ilcinho, eu não vou me inscrever porque a minha demanda cresceu muito e eu estou orando sem cessar. Agora mesmo, dia 9, nós encerramos aqui um grupo de amigos, irmãos em Cristo, 40 dias de busca da presença. Então, vamos parar? Não, vamos parar. Mas só não vou acessar, porque aí seria mais um elemento aqui para eu organizar em termos de tempo, tá bom? E você me conhece bem, sabe que estou atento a essa vigília, já estou concordando em nome de Jesus com aquilo que está sendo clamado ao Senhor. Incentivo a todos os irmãos a permanecerem nessa visão e até adentrarem em campanhas como essa. Está aqui postado, mas então eu dou esse retorno ao meu amado primo, aos meus primos, tá bem? Deus abençoe. Vamos ler. Neemias 6. O texto é curto, o comentário é curto, mas vai transformar por completo a sua vida. Tendo ouvido Sambalate, Tobias, Gesem, o árabe e o restante dos nossos inimigos que eu tinha edificado as muralhas e que nelas não havia mais nenhuma brecha, embora até então eu não tivesse instalado os portais em seus devidos lugares, Sambalate e Gesem mandaram-me o seguinte convite: vem, vamos nos encontrar em uma das aldeias da planície de Ono. Eles, entretanto, estavam tramando fazer-me algum mal. Por essa razão, enviei-lhes mensageiros com esta explicação: estou executando um grande projeto, ou na sua Bíblia, uma grande obra, e não posso descer agora. Afinal, por que eu deveria parar as minhas obrigações e deixar a obra para me encontrar convosco? Eles me enviaram esse convite 4 vezes e todas as vezes lhes dei a mesma resposta. Pela quinta vez, Sambalate enviou seu homem de confiança com uma carta aberta na mão. E nessa missiva estava escrito: comenta-se entre as nações e Gesem é testemunha que tu e os judeus planejais uma rebelião. Por isso estás reconstruindo os muros. Dizem também que desejas tornar-te rei deles e que, portanto, nomeaste profetas em Jerusalém para proclamarem a teu respeito a seguinte mensagem: há um rei em Judá. Essas notícias inquietantes chegaram aos ouvidos do rei. Por isso, é bom que venha depressa e esclareçamos esse assunto. Então mandei dizer-lhe: de tudo o que dizes, nada corresponde à realidade. Tu, do teu próprio coração, é que o inventas. Porquanto todos eles procuravam nos atemorizar, ameaçando: as suas mãos largarão a obra e não efetuarão mais trabalho algum. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Um dia fui à propriedade de Semaías, filho de Delaías, neto de Metabel, que havia decidido ficar trancado dentro de sua casa. Ao chegar, ele rogou-me: vamos nos reunir na casa de Deus, dentro do templo, a portas fechadas, porquanto eles virão para assassinar-te. Sim, virão matar-te nessa noite. Eu, todavia, lhe afirmei: deveria fugir um homem como eu? Alguém com a minha responsabilidade deveria sair correndo e trancafiar-me no templo, tentando salvar a própria pele? Ora, de maneira nenhuma deixarei de enfrentar o problema. E assim percebi que não era Deus que o enviara a mim, mas ele pronunciou essa profecia com malícia para me prejudicar, pois havia aceitado o suborno de Tobias e Sambalate. Eles o seduziram e o subornaram a fim de que me assustasse e intimidasse para que eu agisse da maneira como planejaram. Então caísse em pecado e eles tivessem como me difamar e ridicularizar diante do povo. Então orei: lembra-te, ó meu Deus, das atitudes perversas que Tobias e Sambalate estão praticando, e também das más ações da profetisa Noádia e de todos os demais pregadores que tentaram me desesperar. Eis, portanto, que as muralhas foram terminadas no 25º dia do mês de Elul, isto é, entre agosto e setembro, em 52 dias de trabalho. Assim que os nossos inimigos receberam essa notícia, caiu sobre todos os povos ao nosso redor um grande temor e profundo abatimento, pois reconheceram que tínhamos feito toda essa grande obra mediante o auxílio constante do nosso Deus. Além disso, naquela época, os nobres de Judá mantiveram intensa correspondência com Tobias, que procurava responder atenciosamente a todas as cartas que recebia. Porquanto, muitos de Judá estavam comprometidos com ele, por juramento, considerando que era genro de Secanias, filho de Ara, e seu filho Joanã havia esposado a filha de Mesulão, neto de Erequias. Até se atreviam a tecer elogios a ele na minha presença e informavam a ele tudo quanto eu expressava. E Tobias seguiu escrevendo-me suas mensagens, com o propósito de me assustar e fraquejar. A palavra do Senhor é suficiente para nos edificar nesse dia. Única e suficiente, a nossa única regra de fé e prática. E ela certamente vai operar uma transformação em nossas vidas. Vamos a algumas notas de rodapé. Primeira parte já foi vencida, o capítulo é pequeno em sua extensão, mas profundo em seu significado. A cidade de Ono, que está no versículo 1, ficava quase 12 quilômetros a sudeste de Jope, ou Jope, próxima à cidade de Lode, atual Lida, na região mais a oeste, povoada pelos judeus que retornavam. Talvez tenha sido proposta como território neutro, mas Neemias reconheceu no convite, uma armadilha. Os inimigos da obra do Senhor são incansáveis. Preste atenção, irmã e irmão. Os inimigos da obra do Senhor são incansáveis. E, ainda que se afastem por um tempo, sempre voltam ao ataque, lançando mão de ciladas, enganos, seduções, subversão. Neemias nos adverte sobre algumas das principais artimanhas dos adversários. Primeiro, escárnio. Escárnio é zombaria. Tá bem? Segundo lugar, intimidações. Fica intimidando você para gerar medo, ameaças. E até agressões. Em terceiro, esgotamento físico e emocional. Cansaço, depressão e tristeza. Em quarto, boatos, mal entendidos, calúnias. Em quinto, falsas profecias e batalhas espirituais. E revoltas e até sabotagem entre as famílias. Então, estão aqui já cinco primeiros princípios para você prevalecer na sua vida, no seu relacionamento com Deus e prosperar, vencer, ser abençoado, ser vitorioso mesmo na sua vida espiritual e no seu relacionamento com Deus. Mais alguns pequenos detalhes, bem breves. Neemias diz assim: estou fazendo uma grande obra. O povo de Deus precisa ter a devida visão, irmão, irmã, ouça, você precisa ter a devida visão da grandeza da obra para a qual ele te chama. Ele nos chama. Mesmo que a tarefa ou contribuição como indivíduos pareça simples ou de pouca importância, nós, coletivamente, como povo de Deus, estamos fazendo uma grande obra. Neemias manteve-se firme no seu objetivo de reconstruir os muros, não permitindo que nem amigos nem inimigos desviassem sua atenção da obra, até que a terminasse. Uma grande visão, unida a uma fé inabalável, leva a efeito a realização do propósito de Deus para a nossa vida. Irmãos e irmãs, o inimigo não vai desistir. Mas lembre, você está fazendo uma grande obra. Eu repito, você e nós estamos fazendo uma grande obra. Nós somos reparadores de brecha, reconstrutores de muro. O muro da vida das pessoas está caído, elas estão sem defesa. Os muros estão caídos, elas não têm defesa espiritual e o inimigo faz o que quer com elas, levando à miséria espiritual, emocional, financeira e de todas as áreas. Então, você, como reparador de brecha, como reconstrutor de muro, lembre, eu estou fazendo uma grande obra. E se você se apossar, tomar posse dessa grande visão de que você está fazendo uma grande obra, e se você unir essa grande visão a uma fé inabalável, que não se amedronta, você vai conseguir levar a efeito a realização do propósito de Deus para a sua vida e para a nossa geração. Você está no meio de uma grande obra. Não pare, não desista, não caia nas ciladas do maligno, que vai tentar distrair você de todas as maneiras. No versículo 12. Conheci que não era Deus quem o enviara. Todos os que declaram ser mensageiros de Deus, irmãos e irmãs, devem ser examinados e provados se de fato são homens e mulheres de Deus. Aos que se apresentam como crentes, como cristãos, afirmando que estão empreendendo um ministério determinado por Deus, quando na realidade os tais buscam apenas a glória pessoal e a prosperidade para si mesmos. O caráter pessoal e a lealdade a Deus e a seus padrões de todos os que se apresentam como porta-vozes de Deus devem ser discernidos. Nós precisamos ganhar discernimento. O povo de Deus precisa de discernimento para julgar o caráter pessoal e a lealdade das pessoas a Deus, o seu padrão de vida, para ver se o que eles estão nos recomendando, ou aconselhando, ou dizendo, na verdade, não é uma obra do inferno que se infiltra no nosso meio. Um líder precisa ter visão de que está fazendo uma grande obra, determinação, ou seja, uma fé inabalável, e ter discernimento espiritual para não cair nas ciladas do maligno e desistir da obra. E às vezes essas ciladas vêm de muitas formas, pode vir com uma pessoa infiltrada, mas pode vir com um pensamento de derrota, pode vir com um desejo de desistir, pode vir com a falta de organização do seu tempo, e aí você não vai concluir obra nenhuma. Pode ser com a inversão de prioridades. Deus vai parar lá, em quinto, décimo, vigésimo lugar. A sua família, a sua esposa, o seu esposo não vai ocupar o lugar devido, seus filhos, o seu estudo, o seu trabalho, o seu lazer. Tudo vira uma grande bagunça. Cuidado! Primeiro você precisa de um relacionamento íntimo com Deus. Isso se faz sozinho. Também podemos fazer coletivamente, quando estamos na igreja ou quando estamos numa vigília. É sempre muito bom que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso que desce sobre a cabeça e sobre a barba de Arão e vai até a orla das suas vestes. É bom, mas isso se faz, em primeiro lugar, sozinho. Em segundo lugar, você tem que dar atenção à sua esposa, ao seu esposo. Meu irmão, por favor, meu querido, nesse domingo, cai na real. Se você é ministro do Evangelho, pastor, pastora, se você é missionário, missionária, é um líder, um obreiro, como nós chamamos na Assembleia de Deus, um diácono, um presbítero, tem que dar atenção para a família. E dentro da família, você tem que dar atenção especial à sua esposa, ao seu esposo, para que eles não peguem a mala deles e se mudem para a igreja, porque lá, o velho ditado que se conta desde que eu sou criança, lá o pastor é uma bênção para todo mundo. Mas em casa ele não dá atenção devida às pessoas que têm que dar atenção. Isso é mau testemunho. Efésios fala que o marido é como cabeça da mulher, assim como Cristo é o cabeça da igreja. Então você precisa ser o cabeça, mas cabeça que abençoa, como Jesus abençoa a igreja. Você não pode deixar sua esposa acéfala. Você não pode deixar a sua esposa sem norteamento, sem a diretriz, sem a cabeça, sem uma palavra de consolo, sem uma palavra de amparo, sem uma palavra de carinho, sem uma palavra de motivação, sem uma palavra de edificação. Você não pode. Não é que, ah, mas eu não quero. Não tem querer, varão. Não tem querer. O dia que você aceitou Jesus como Senhor e Salvador, não tem querer. Essa é sua obrigação. Conheço pessoas até de parentesco e que ocuparam posições altíssimas na estrutura da igreja e depois que morreram, alguns dos seus familiares desembocaram para o Espiritismo. Claro, a vida inteira a presença de um pai ausente ou de um marido ausente. A mesma coisa serve para as mulheres. Tem que dar atenção para o esposo, tem que ser carinhosa, tem que ser edificadora, mulher sábia, que edifica o lar, tem que dominar as palavras, tem que ter domínio próprio. Tá bem? Pastor, mas já aconteceu com você, de você perder a estribeira? Já aconteceu, irmãos. Eu já disse isso umas 10 vezes, mas tenho que dizer porque, né, nós vamos sair de 2.000 e vamos chegar a 4.000 em nome de Jesus. Deus vai levantar outras florianetes. Se cada um dos 2.000 indicar mais um nome, nós paramos de influenciar 2.000 para influenciar 4.000 almas, 4.000 pessoas. Mas, então já disse a vocês, Agora, quando você erra, não adianta chorar o leite derramado. Se arrepende, pede perdão e muda a postura, amigo. Muda a postura hoje. Não é amanhã, muda a postura hoje. Irmão recém-chegado à vida cristã, esse é o parâmetro. É Deus, depois é a família, depois é a igreja local. Depois é o seu estudo, depois é seu trabalho. Pastor, mas e a questão das horas? Porque eu gasto mais tempo no horário. Isso não importa em nada, porque eu posso gastar meia hora de oração e ser o momento mais qualitativo do dia. Porque a minha prioridade, a minha primícia, é o meu melhor. O melhor para Deus, o segundo melhor para a família, o terceiro melhor para minha comunidade de fé, igreja local. Por quê? Porque essa diz respeito ao conjunto de discípulos que estão comprometidos com o reino. Em quarto, o estudo. Em quinto, o trabalho, ainda que essas coisas tomem mais tempo. Em sexto, entretenimento. Em sétimo, o outros, que a gente diz, né? Situações outras que ocorrem na nossa vida. Não se usa somente em orçamento, mas também na previsibilidade de que existe, eu já prevejo que existe uma situação de que há situações que estão no campo do imponderável, da indeterminação. Eu não sou capaz de determinar tudo. E eu tenho que deixar um espaço para isso. Depois do entretenimento, do descanso, né? É preciso descansar. Descansei ontem, foi muito bom. Tive comunhão com duas pessoas maravilhosas. Foi muito bom. Foi um refrigério, um bálsamo. Um bálsamo. Mas hoje eu já estou assim em quinta, irmãos. Em quinta marcha. Mas queria mesmo que meu carro. Quero mesmo, não queria nada. Queria, quem queria não quer mais, né? Então eu quero que meu carro seja levado para o mecânico celestial e ele vá para a sétima marcha. E depois para 70ª marcha. Quero meu carro voando. E eu estou falando do carro espiritual, da vida com Deus. Então, ponha ordem na sua casa. Ponha ordem na sua vida. Tenha discernimento. Você precisa ter discernimento, porque senão o seu mau testemunho complica. Toda vez que eu errei, isso representou mau testemunho. Mau testemunho traz consequências, compromete a sua ministração, a sua mensagem, a sua autoridade, a sua santidade. E toda vez, pelo contrário, que você anda segundo o parâmetro de Deus, a autoridade, a santidade, o mover de Deus vaza, vaza pelos poros. Muito bem. Conheci que não era Deus quem enviara. Discernimento. Vão surgir profetas ou vozes que vão procurar, que procurarão, melhor colocando, gerar medo em você, atemorizar. Neemias sofreu ataque por parte dos falsos irmãos, que, embora afirmassem que trabalhavam para honrar a Deus, na realidade estavam aliados aos inimigos de Deus. E vai ter gente infiltrada dentro da igreja, sempre, e não inconscientemente, conscientemente. Quem leu já vários livros de batalha espiritual sabe que o inimigo infiltra pessoas dentro da igreja para criar discórdia, para quebrar a unidade dos irmãos, das irmãs. Então, precisamos estar atentos. Essa traição a Deus e ao seu reino por falsos crentes é uma das piores aflições que os fiéis servos de Deus às vezes têm que suportar. Para finalizar, Acabou-se, pois, o muro. Oh, que maravilha! E quando você acabar o muro, pastor, será que eu já acabei o muro? Eu vou te responder. Você está me ouvindo ainda pelo WhatsApp ou já foi recolhido? Se você foi arrebatado, eu estou lascado porque eu não fui. Mas se você não foi arrebatado e ainda está me ouvindo, está vivo, há sinais vitais na sua vida, então a sua obra não foi conclusa. Não terminou, porque o dia que você terminar toda a obra e reparar todas as brechas, incluindo colocar todos os portões, o Senhor vai dizer: valeu, meu filho. Valeu, minha filha. Legal. Joia. Vou te recolher. Vou te recolher para você vir comigo aqui. Tal, a gente vai viver em comunhão eterna, né? Maravilha. Isso antes do arrebatamento. Te recolho. Ah, pastor, não fui recolhido ainda não, nem fui arrebatado. Não foi? Não foi recolhido? Que bom. Não foi arrebatado? Ainda bem para mim, porque eu não fiquei, né? Mas então, se não foi recolhido e não foi arrebatado, você está comprometido com a obra. Não acabou a sua obra, não desista da sua obra, não desista do seu dom, não desista do seu ministério. Não desista. Essa sugestão que veio à sua mente para parar, para desistir, para abandonar a corrida no meio da raia, né? Não aceite essa indução do pensamento. Mesmo com cansaço, com aflição, com dor, com perseguição, com calúnia, não desista. É isso que ele quer fazer com você. O maligno quer fazer você parar, quer fazer você desistir. Me ouça, em nome de Jesus. Não sou eu quem digo, é o Senhor quem está dizendo para você: filho, filha, não desista. Tire essa palavra do seu vocabulário. Troque, desista por persista. Você vai persistir até o dia final. Vai completar a carreira e vai guardar a fé. Vai combater o bom combate, vai completar a carreira, vai guardar a fé. E no dia que você completar a obra toda, aí ele te recolhe. Se ele não te recolheu, é porque você tem algo a fazer. Quer seja orando, quer seja contribuindo, quer seja trabalhando diretamente. Siga o exemplo da irmã que eu citei para vocês. Na última semana me indicou mais dois nomes. Ah, se cada um dos 2.000 indicarem mais dois nomes, nós vamos passar de 5.000, 6.000. Pastor, para que que isso interessa? Só vai ganhar algum real com isso? Não, irmão, de real, vou dizer para você, eu não tenho. Eu tenho 10 mantenedores. Estou aguardando no Senhor, porque Ele proverá, Ele me prometeu e proverá. Mas também, se eu entendi errado essa questão, o filho do homem não tinha onde reclinar a cabeça. E mesmo assim, em 3 anos foi suficiente. Para, filho do homem é Jesus, para os novos. Jesus não tinha onde reclinar a cabeça. E em 3 anos ele mudou a história, em antes dele e depois dele. Nós não precisamos mais do que 2 ou 3 ou 4 anos, não precisamos mais que isso. Se nós orarmos sem cessar, se nós ofertarmos cada vez mais, poxa, decidi hoje, vou ofertar mais, essa obra está causando uma transformação na vida das pessoas. Ô, glória a Deus! Ô, glória a Deus! Mas se não for nessa, contribua com outras. E eu vou participar. Como? Passe o telefone, só isso. Passe o endereço do blog, só isso. para que as pessoas possam ouvir. Bom, esse no nosso trabalho, que é muito modesto, é o WhatsApp blog. Imagina outras coisas. Eu gosto de citar o Médico Sem Fronteira, porque com R$ 30, R$ 30, você pode ajudá-los. Eles pedem esse valor porque na composição eles podem ajudar milhares de crianças, sobretudo na África, sobretudo em países onde há uma subnutrição. Ah, mas eles não são evangélicos, não são da denominação evangélica ou não são católicos. Ah, vá plantar batata, crie vergonha na cara, você tem que amar o próximo como a si mesmo. A minha recomendação para você é vá plantar batata. Se você não vai ofertar R$ 30 para os caras porque eles não têm o nome de evangélico, ou não têm o nome de católico, ou não têm o nome de espírita, vá plantar batata, meu amigo. E quem sabe lá na plantação de batata, você vira um cristão. É isso mesmo, meu. A palavra do Senhor é forte. Ela cura. Lembrando dos irmãos da Igreja Quadrangular. Jesus salva, cura, batiza no Espírito Santo e voltará. Quando estivermos na nossa igreja, nós temos que trabalhar pela salvação das milhares de pessoas e também através desses projetos que você está vendo que estão salvando vidas, alcançando vidas. Jesus Cristo salva. Jesus Cristo cura. Temos que ministrar cura. Esse papo furado também de gente humanista nas faculdades de teologia. Não, cura só medicinal. Cura medicinal sempre como um procedimento de ir ao médico e fazer tudo que está ao nosso alcance, mas que Deus cura enfermo, cura, cura leproso, cura aidético, cura cancerígeno. E aí nós, de igrejas históricas, não fazemos isso e depois questionamos aqueles que fazem. Eles não têm uma teologia sólida, às vezes têm um certo desvio ético, ou até um desvio grande ético, mas estão lá curando as pessoas. Você acha que tudo que está lá é mentira? Eles precisariam contratar 1 milhão de atores para fazer isso. Jesus cura, sempre curou. Jesus batiza no Espírito Santo. Que é isso, pastor? Batismo no Espírito Santo é poder. Você vai ter poder para fazer a obra de Deus. E Jesus voltará, ou seja, ele virá para me buscar, para te buscar. Aleluia! Depois dos que procuram nos atemorizar, o último destaque: acabou o muro. O muro terminou. Que lição tem isso, pastor? Primeiro, porque Deus estava com o seu povo, ele fez o povo reparar todo o muro em 50 dias. Toda a obra demorou 132 ou 134, depois você confira aí. Tudo, tudo, tudo, com portão, com tudo. Mas essa etapa aqui, em 50 dias, eles completaram. Primeiro, porque a mão do Senhor era sobre eles. Segundo, porque o povo tinha um dirigente, tinha líder. Tinha um líder corajoso, tinha um líder dedicado a Deus, tinha um líder decidido. Não tinha um líder Maria Mole, tinha um líder decidido. Neemias dependia só e exclusivamente do Rei dos Reis como a sua proteção, como a sua fonte de poder e autoridade. Essa geração de líderes que nós estamos trabalhando, nós vamos, em nome de Jesus, e todos os outros irmãos que estiverem envolvidos nisso, vão orar e nós vamos levantar uma geração pelo poder de Deus, uma geração de líderes que vai reformar a igreja até a volta de Jesus. Vai reformar a nação, vai reformar a igreja e vai espalhar a santidade bíblica sobre a terra. Essa frase é do Wesley e dos primeiros metodistas, 1844, quando eles perguntaram: Senhor, para qual motivo? Qual foi o motivo pelo qual o Senhor nos levantou? Para que o Senhor nos levantou? E essa foi a resposta do Senhor. E essa tem que ser uma espécie de orientação para todo mundo. Nós estamos aqui para reformar a nação. Reformar a nação. Nós estamos aqui para reformar a igreja. Chega de uma igreja incipiente, sem gosto, sem sal, sem luz. Nós estamos aqui para espalhar a santidade bíblica sobre a terra. Olha, como é que eu espalho santidade bíblica? Tem que conhecer Bíblia. Me lembro de um jovem que trabalhou comigo como seminarista. Fiquei sabendo que ele até montou uma igreja. O problema não é montar a igreja. O problema é que quando eu era seminarista, irmãos, eu perguntava assim das coisas mais elementares da fé. As mais elementares. O ABC, aquilo que as criancinhas aprendem na escola dominical, tá bom? Aquilo que as crianças aprendem na escola dominical, desde o rol do berço. Ele não sabia nada, não respondia nada. Ele tinha só aprendido um modelo lá, um modelo que eu não quero citar agora, um modelo de crescimento. E esse modelo de crescimento ganha muito, mas assim como ganha muito, e não é o modelo de Jesus. Não consolida da mesma forma, não discipula segundo o parâmetro de Jesus e, portanto, não envia. Mas o pessoal líder fica feliz da vida, porque as igrejas ficam grandes, cheias de gente, está sempre ganhando 40, 60, 80 em cada encontro, e mesmo que saia pelas portas do fundo 20, 30, não tem problema. A igreja vai crescendo, vai arrecadando cada vez mais e dá uma sensação para o ego, né, desses líderes. Olha, tá lotado, tal. Mas os caras não sabem nada. E a gente só dá o que tem. Se não sabe nada, não tem nada para dar. Ora, Jesus gastou 30 anos, 30 anos na sua família para se preparar como líder. 30 anos. Tinha o motivo dele esperar 30 anos por causa da idade que um sumo sacerdote poderia ocupar? Tinha. Isso tem referência lá no Pentateuco. Para quem está fazendo teologia já aprendeu isso. Foi a primeira matéria. Tinha esse elemento. Tinha um elemento familiar? Tinha um elemento familiar. De cuidado também. Mas, irmãos, irmãs, formação de liderança. Formação de liderança com alguns meses. A gente demora 30, 40, 50 anos. Um grande abraço a todas aquelas pessoas que nós podemos, de alguma maneira, contribuir no processo de amadurecimento, no discipulado, na vida cristã. E para aqueles que olharam para alguns no dos nossos erros e não perdoaram, ai de vós, que Deus tenha misericórdia de vós, porque na medida que julgam e não perdoam, serão julgados e não serão perdoados. Então é bom criar vergonha na cara logo. Ler a Bíblia e criar vergonha na cara logo. Mas se não quiser, fica à vontade. O inferno está quentinho à sua espera. Primeiro lugar, porque Deus estava com o povo. Segundo, porque tinha dirigente, líder de verdade. Neemias, que dependia de Deus, não do projeto de ninguém. Ele Como diria o saudoso Bispo Adolfo, ele buscava no Espírito Santo um projeto para o que o Senhor tem para mim. Isso no campo da subjetividade. E o que o Senhor tem para nós no aspecto comunitário, como eu citei agora. Você tem que saber isso. Você não pode viver da experiência do Poyangshu, embora ele seja uma bênção. Você não pode viver da experiência do César Castelhano, embora ele seja uma bênção. Qual é a sua experiência? Você tem que depender de Deus e saber de Deus e discernir em Deus como sua proteção e fonte de poder. Em terceiro, porque o povo se dispôs a trabalhar. O povo se dispôs a trabalhar. Trabalhe, irmão, trabalhe, trabalhe na ordem que eu falei para você. Trabalhe pelo reino. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Ah, mas eu já estou orando, pastor, estou orando bastante. Na minha igreja tem uma semana inteira de oração, maravilha, dobra a oração agora. Pastor, eu já leio bastante a Bíblia. Oh, que bênção! Oh, maravilha! Então leia o dobro agora, porque a Bíblia é Jesus vivo, a palavra viva, e esse é infinito em sua amplitude, extensão, grandeza, profundidade, altura, sabedoria. Portanto, nós temos um longo caminho, um caminho que vai durar mais ou menos a eternidade ou o infinito, para você conhecer tudo. Dobra a sua leitura. Ah, já vou 3 vezes por semana à igreja. Aumenta. Mas nós precisamos cada vez mais de ser, cada vez mais ser pessoas comprometidas com esse reino. Você não é desse mundo. Você não é desse mundo. Você aceitou Jesus, você é peregrino aqui. Então faça isso em nome de Jesus, porque o povo se dispôs a trabalhar, eles levantaram em 50 dias. E eu quero crer que num prazo, não sei se de 50 dias, Deus é que lá no caso era um muro mesmo, especificamente a reconstrução da cidade. Aqui nós estamos falando de um outro tipo de reconstrução, muito maior, mas no tempo de Deus, ele está levantando uma geração de líderes, segundo o coração dele. Para concluir essa palavra devocional que vai abençoar sua vida. Ah, outra coisa, estabeleça uma organização. Eu já sugeri para você um modelo de oração, mas só que eu já li de autores que sugerem modelos de oração, tem mais de 20, 30 que eu li. Então você pode seguir qualquer um desses modelos ou criar o seu modelo de comunhão com Deus. Mas não aguento, pastor, ficar uma hora. O que que eu fico falando com Deus uma hora? Quem disse que oração é para você ficar falando uma hora? Você não é tagarela, você não é papagaio para ficar falando sem parar. Se você separa uma hora de oração, que vergonha para nós, né? E temos que aprender lá com os orientais, que sabem meditar em silêncio, sabem ficar em silêncio, e sem Deus, hein? E sem Jesus, e sem o Espírito Santo, mas aprendem a meditar. Você separou um tempo de oração? Você lê a Bíblia, você ora ao Senhor, você coloca as matérias da sua vida, ou as questões da sua vida cotidiano, os seus conflitos, as suas aspirações, os seus sonhos, e depois para, não fala mais nada, se aquieta e diz: Senhor, agora eu quero ouvir a tua voz. E ele vai falar poderosamente com você. No primeiro momento, estou te falando de como comecei, era difícil isso. porque eu só falava. E às vezes, quando vinha um pensamento, eu não sabia se era o meu pensamento ou o pensamento de Deus. Porque a gente está começando. Então, para você que está começando, eu sei que é um processo. Mas com o tempo você vai aprendendo claramente a discernir qual é a sua voz e qual é a voz do Senhor. Mas é claro mesmo. Bom, na segunda-feira, nós oramos pela nossa consagração pessoal e santidade, porque nós precisamos ser santos para santificar os outros. Na terça-feira, nós oramos por familiares. Eu tenho uma lista de pessoas da família, dos dois lados, da família da Margarete e da minha família. Na quarta-feira, nós oramos pela nossa igreja local, dando cobertura a todo o rebanho. Na quinta-feira, nós oramos por outras denominações. E oramos também pela estrutura da nossa igreja, para que os nossos líderes, quinta-feira, a gente gasta com isso, a nossa denominação. E também já oramos por outras denominações. Na sexta, nós oramos por missionários que estão em ati na ativa, no campo. Como os médicos estão na ativa agora, no campo, num grande trabalho missionário. Salvando vidas, tentando salvar, né? Que ontem eu vi que passamos de 3 milhões de mortos no mundo com essa pandemia. E eles estão lá tentando, tentando, trabalhando, trabalhando, trabalhando, trabalhando, trabalhando, trabalhando, trabalhando. Por quê? Porque eles querem salvar vidas. No sábado, nós procuramos não ter nenhum motivo de oração a não ser louvor. Glorificar, glorificar, glorificar, ter comunhão, não pedir nada, mas nada, rigorosamente nada, salvo uma situação absolutamente excepcional, temos essa liberdade com Deus, ninguém está preso a formatação nenhuma, né? E no domingo, as demandas que surgem na igreja, sempre surge uma necessidade de um irmão, de uma irmã. Coisas que surgem no domingo. Isso é um exemplo. Mas a Valnice, a pastora Valnice, tem outro exemplo. O Larry Coy tinha outro exemplo. E, se você for ver, a CEPAL tem modelos de exemplo, perdão, modelos de oração, exemplos de organização da oração. E aí vai. Você deve conhecer muitas outras. Para encerrar, esse domingo que vai ser o dia da virada, hein? Esse domingo eu profetizo, eu ministro que vai ser o dia da virada. Por que o senhor está falando? Eu não. Eu. Primeiro porque eu sou pecador. Segundo porque, mesmo sendo pecador e tendo sido destituído da glória de Deus, Jesus veio e me justificou. Quando ele me justificou, me salvou e está em processo de santificação, já não sou eu mais quem vivo, é Cristo que vive em mim. Então é Cristo quem está falando conosco agora. E eu concluo dizendo algumas, fazendo algumas afirmações. O líder precisa entender que, assim como Neemias, eu tinha reedificado os muros e não havia nenhuma brecha. Que coisa linda! Líder, líder, líder. Presta atenção, você tem que trabalhar até os muros não terem nenhuma brecha. E aí começa por aquela ordem: sua vida pessoal, família, igreja local. Ainda tem uma brecha? Você localiza a brecha, em vez de ficar falando da pessoa ou das pessoas, ore. Número dois, convide. Convide as pessoas. Líder tem que convidar, tem que mobilizar o povo para trabalhar. E não aceite convites. Convites que venham tentar distrair você. Cuidado, hein? São tramas do mal. Eu já vi muita gente. Estava começando bem na fé, aí vem um convite extraordinário. A pessoa vem até contar para o pastor. Estava indo muito bem na fé, mas ela recebeu um convite extraordinário. Para quê? Agora eu falo lá com a minha terra amada, né, com o estado de São Paulo. Aí vem um convite maravilhoso. Já fez uma faculdade, já fez um lato sensu, já fez um mestrado, mas surgiu uma nova oportunidade de estudar. Beleza, nada contra estudar. Está dentro do plano de Deus. Só que com essa nova etapa de estudos, você vai comprometer um daqueles outros fatores, vai comprometer o tempo com Deus, vai às vezes abrir mão do curso de liderança, vai abrir mão do curso de missionário, vai abrir mão do seu engajamento na igreja. Cuidado com os convites extraordinários. Cuidado com convites de emprego extraordinários. O cara estava indo bem, bem, bem na vida cristã. De repente, a firma fala para ele assim: olha, vou te transferir. Vou te transferir lá para a Europa. Né? Vou te transferir para a Europa. Aí ele vai para a Europa, fica lá uns 10 anos, 20 anos, na geladeira da Europa. Que, salvo algumas exceções, a igreja se cansou do que aconteceu na Idade Média. Não tenho tempo para discorrer sobre isso agora. Se desgastou com o mau testemunho medieval. E tantas outras coisas, e mesmo na reforma protestante, com o puritanismo, com o pietismo, e há um secularismo na Europa. Aí o cara fica lá 10 anos, 20 anos, quando volta para a igreja, já tem 40, parece uma música do Milton Nascimento. Quando ele volta patrão. Os que estavam com ele continuam sendo serviçais na fazenda, né? Só que eles continuaram serviçais e se transformaram em cristãos maravilhosos. E esse que volta patrão, volta super bem de vida, é seco, feito uma árvore seca, que Jesus passa e fala assim: ó, não dá fruto, então não vai dar mais também. Porque passou o tempo, perdeu tudo, perdeu tudo. Ah, pastor, mas primeiro precisa dar uma ajeitada aqui na vida financeira. Eu preciso dar uma ajeitada na minha carreira, eu preciso dar uma ajeitada nos meus estudos, eu preciso dar uma ajeitada em algumas também demandas familiares. Cuidado com os convites para ajustar toda a família. Eu só me envolvo com a obra depois de resolver todos os problemas familiares. Aviso, nunca vai trabalhar na obra. Porque problema familiar acontece mês a mês. Só vão mudando os problemas. Mas mês a mês vão surgindo problemas. Porque a família é composta de pessoas. E pessoas têm problemas. Seja na família, seja no estudo, seja no trabalho. E aquele cidadão que estuda muito, trabalha muito, falando de São Paulo, né? E se desgasta muito, pouquinho de tempo que ele tem é para dormir um pouco, para descansar um pouco. E aí ele recebe alguns convites de alguns amigos para uma ida para a praia, ou um lazerzinho, ou fica em casa mesmo, se distraindo, não tem nem força física. Cuidado, cuidado com o convite ao descanso. Também há espaço para tudo. Mas não comprometa o seu engajamento, o seu envolvimento com o reino de Deus. Cuidado com os convites que te tiram do rumo. Isso é trama do mal, é engano, é Tobias. com toda a licença para todos que se chamam Tobias aqui. Estou falando do Tobias, lá do livro de Neemias. Uma outra conclusão: eu não posso parar agora. E por que eu pararia? Eu quero falar para você olho a olho agora. Eu estou olhando para você, como se a gente tivesse numa roda agora, perto um do outro. Você não pode parar agora. Neemias disse: eu não posso parar agora. Meu irmão, minha irmã, meu querido, minha querida, de qualquer denominação, pare com esse pensamento. Não aceite, rejeite, repreenda. Eu não posso parar agora. Estou fazendo uma grande obra. E por que eu pararia? O que está acima de Deus para me fazer parar é o diabo que quer me distrair. Então, todas essas coisas têm o seu lugar, vocês viram? Família, igreja, estudo, trabalho, descanso ou entretenimento, né? E outros. Tá bem? Tudo tem o seu lugar. E tudo é importante. Mas desde que isso não faça você parar com a obra. Você está fazendo uma grande obra. Por que você pararia? Ah, porque eu estou meio desanimadinho. Tal. Tá meio desanimadinho? Passa no supermercado, compra um Toddy lá, compra. Fazendo propaganda de graça, hein, irmãos? Pois vou. Se alguém tiver contato aí da empresa, manda eles me darem um dinheirinho aí. Né, para ajudar, né? Toma um Toddy, um negócio assim que te deixe animado, uma vitaminada. E por que você pararia? Tem gente que faz isso, não é com Toddy, é com café, né? Que nem minha esposa, uma café para lascar, não sei como, café preto mesmo, sem leite. Então, toma um copo de café, 10, 70, até você entender. Não posso parar, não vou parar. Tinha pensado em parar, disse que ia parar, estou voltando atrás. Não paro mais. Você é um homem ou uma mulher resiliente. Não vou parar, estou fazendo uma grande obra. E por que eu pararia? Há algum item na minha vida que é maior do que o reino de Deus? Não. Em quarto lugar, cuidado. Só nesse capítulo foram cinco cartas numa sequência para Neemias e um mensageiro. O inimigo, queridos, ele é incansável. Ele não vai parar. Ele não vai parar até tentar interromper o seu ministério. Ele é incansável. Ele só vai parar quando o Senhor colocar um ponto final nessa história. Então, cuidado com as mensagens do inferno. Ah, mas não vem em forma de carta nem de e-mail. Sim, mas pode vir naqueles exemplos que eu disse. Uma grande proposta. Uma grande proposta que te afaste do projeto de Deus. Em quinto lugar, comenta-se por aí, ó o diabo, comenta-se que você está planejando uma rebelião e pretende se tornar o rei deles. Uma calúnia, uma mentira. Se levantarem calúnia contra você, se levantarem mentira contra você, seja um líder firme. Você tem paz no coração do que está fazendo? Você está com paz com relação ao projeto de Deus? Continue. Continue, não se deixe intimidar pelas calúnias e difamações. Em sexto lugar, os caras disseram para ele assim: ó, venha depressa, nós temos pressa para falar com você, para esclarecermos esse assunto. Estão dizendo que você quer ser rei. Tudo mentira, irmão. Neemias disse para ele: tudo é falso, tudo é inventado por Sambalá. Então, quando tentam te distrair, quando houver uma tentativa de distrair da sua própria mente, ou da sua própria afetividade, outra área absolutamente sensível, ou da sua agenda, que nós mencionamos agora há pouco, ou da mídia, que está a serviço, em geral, do maligno, com raríssimas exceções. Então, preste atenção, quando houver uma tentativa, venha depressa, pare depressa com esse negócio aí na igreja, venha depressa para a gente esclarecer esse assunto e, quem sabe, lá surgisse até uma proposta. Cuidado com as propostas. Neemias que disse: tudo é falso, é inventado, é coisa de Sambalate. Na verdade, a gente sabe hoje que não é carne e sangue, não era Sambalate, era o príncipe das trevas, era o maligno, Satanás. No oitavo lugar, procuraram colocar medo nele. E não se efetuará trabalho algum, diziam. Não vai acontecer trabalho algum. Tentaram amedrontá-lo. Se vier sobre você um sentimento de medo muito agudo, primeiro precisa verificar no médico, eu já passei por isso, posso dizer. Existem questões de ordem psiquiátrica. Existem questões de ordem orgânica, eu não sei os nomes técnicos, então de ordem orgânica, fisiológica, eu acho que deve ser o nome. Mas vamos por orgânica. E aí você precisa procurar ajuda médica. Médica. Muito bem. Mas tem outros medos que são esquisitos. Não tem motivo nenhum, não tem causa nenhuma. Você foi no médico, não se constata nada. Pode saber que é o inferno, tentando amedrontar você para você não continuar. Em nome de Jesus, eu ministro. Deus fortalece as suas mãos nesse domingo. Deus está passando pela sua casa, está fortalecendo a sua vida, está fortalecendo o seu coração, está fortalecendo a sua filha, é o que o Espírito Santo me diz, está fortalecendo a sua filha, está fortalecendo a sua esposa, está fortalecendo o seu esposo. Ele será liberto de um vício maldito. Em nono lugar, alguns se amedrontaram e queriam se esconder. Vão fugir, vão ficar dentro de casa, vão para dentro do templo, o que seria um pecado. Ele não poderia, ele não era sacerdote, ele não podia se esconder dentro do templo. Mesmo caso de Davi. Mas Neemias responde como um líder tem que responder. Homem como eu fugiria? O que eu quero ouvir de vocês nesse dia, e eu vou ouvir, porque eu estou pregando a vontade do meu pai e do seu pai. E quando nós pregamos a vontade dele, nós já podemos agradecer, porque isso será realizado. Aproveito para explicar, em pelo menos 25% das pessoas que ouvem. Por que só fala tanto 25%? Parábola do semeador. Parábola do semeador. É só uma referência. Não é um número exato. Mas Jesus explicou assim que mais ou menos um quarto do que é semeado, o diabo vem e rouba. Na hora. O cara ouve agora o que está ouvindo, a mensagem. Daqui meia hora já está pensando na morte da bezerra. Esqueceu tudo. Mais ou menos um quarto das pessoas chega a ouvir, mas assim, não tem solidez interna, não tem umidade na sua terra. Em latim, é isso mesmo, é humus. E esse humus é todas as propriedades que o solo precisa para fazer com que uma plantação germine. 25% não tem raiz. Cai no meio do pedregulho. Se anima 2 dias, 3 dias, uma semana, mas não segura a onda. Não segura a bronca. Depois de 1 mês, 2 meses, ó, pula fora. Aí vira mensalista ou semestralista da igreja, ou, né, um frequentador anual, tal. Em terceiro lugar, mais 25% é o caso daqueles que até a semente chega a frutificar. Quem sabe esses até passem pelo batismo, mas daí os prazeres do mundo, as seduções do mundo. Olha, o diabo é incansável. As seduções do mundo acabam fazendo com que ele ou ela desistam do projeto do reino e optem pela transferência na empresa lá para a Europa, lá pro, ou para a África, para a Etiópia, sei lá para onde. Mas ele vai ganhar muito bem lá na Etiópia e vai ser CEO, né? E tal, tal, tal. Irmãos, em nome de Jesus, aproximadamente 25% caiu em terra fértil. Agora você está entendendo. Não é que Jesus deu um número preciso, vai dar exatamente isso. Não é isso. Ele estava dando um exemplo que de cada 4 sementes, 3 acabam não vingando. Então, eu declaro em nome de Jesus, pela fé na palavra do Senhor, que pelo menos 1/4 de todos que me ouvirem hoje, e o número cresce dos ouvintes, 1/4 será transformado poderosamente, haverá um rebuliço, a pessoa, você não vai aguentar mais, você vai sonhar com isso, sonhar acordado com o reino, sonhar dormindo com o reino, você só vai pensar no reino, você vai abrir um trabalho da sua igreja local, aí onde você está, você vai ser um obreiro, você vai, impressionante, você vai se comprometer. Eu estou afirmando que isso vai acontecer. Eu tenho certeza de coisas que eu não vejo ainda. Tenho convicção de fatos que eu espero, que eu aguardo. Hebreus capítulo 11, verso 1. Homem como eu fugiria? Minha pergunta para você, para encerrar essa devocional de domingo mais longa, mas é para mudar mesmo, fazer rebuliço mesmo. Quem achar que é muito longo e quiser desligar, desligue. É um desses 3/4 aí. Mas aqui não. Nesse ministério, não. Aqui não tem formaçãozinha de líder, Zé Mané. Aqui não tem formaçãozinha de líder, Zé Mané. Ah, o cara virou Zé Mané, depois já expliquei. Aí tem o livre-arbítrio. Se vai continuar estudando, se não vai continuar estudando. Se vai continuar orando ou se não vai continuar orando. Teve um professor a quem eu seria grato sempre. Sempre. Professor Ronaldo Sattler Rosa, no curso pré-teológico da Igreja Metodista do Brasil, ele disse: se você quer ser um teólogo, prepare-se para ler de 50 a 60 páginas por dia. Pastor, professor, faz 30 anos que isso aconteceu, 32 anos. Faz 32 anos que eu leio 50, 60 páginas por dia. Mas não é ler por ler. Passar o olho batido, leitura rápida, tem um nome desse trem. Né? Como é que chama? Leitura dinâmica. Leitura dinâmica é bom para outras coisas, né? Eu não vou nem saber dizer para que é bom. Mas leitura bíblica, leitura filosófica, leitura teológica, não se faz leitura por fazer. Tem que fazer leitura, tem que grifar, ou aqui a gente chama em Minas de marca-texto, pelo que eu estou percebendo, pelo menos aqui. Na minha cidade, né? Aí você tem que anotar, você tem que degustar, você tem que ruminar. Então você vai ser um cristão morno. Obrigado, professor. Se ninguém mais lhe deu retorno, eu estou lhe dando. 32 anos. Fez alguma obrigação? Tem mérito nisso? Não, fiz menos do que a obrigação. Por que fez menos? Porque eu tive um lar privilegiado com gente intelectual até hoje, então eu poderia ter alcançado muito mais do conhecimento do Logos e vivido muito mais. Tenho clareza disso. Mas não vou ficar chorando leite derramado, não. Vambora. Vambora. Homem como eu fugiria ou me esconderia? Não. Vou me propor a dar o melhor para Deus e a dar o melhor em todos os outros segmentos. Queridos, que as obras do muro que você tem para fazer sejam concluídas em nome de Jesus. Que os inimigos que ficam tentando te amedrontar percebam que a mão do Senhor é sobre ti e que a obra será realizada com o auxílio de Deus. E que, ao invés de nós ficarmos com medo, o Tobias, na verdade, os principados, as potestades, os poderes espirituais malignos, saiam correndo de perto de nós. Eles não aguentem. Eles podem continuar escrevendo as suas mensaginhas, às vezes na nossa mente, às vezes no nosso coração, às vezes na nossa, na mídia, de outras maneiras. Eles podem tentar, ele não vai parar. Até de Jesus botar um ponto final, ele não vai parar. Mas que ele escreva as mensagens cada vez mais de longe, de tanto medo de ficar perto de quem está, vazando do sangue de Jesus, vazando da santidade, vazando do Espírito Santo. Que Deus te abençoe. O inimigo só vai pintar quando o Senhor colocar um ponto final, hein? Mas que o Senhor te dê vitória. E hoje eu já estou vendo. Hoje eu já estou vendo o rebuliço que está acontecendo. Líderes sendo despertos, obra sendo desperta, gente sendo salva. Hoje tem gente sendo salva. Hoje, gente vai aceitar Jesus por esse ministério, fora todos os outros do mundo inteiro. Hoje vai haver gente se sentindo justificada pela fé. Hoje vai haver salvação nessa casa, nesse ministério. Hoje vai haver santificação. Hoje. Pelo menos, eu diria aí que umas 500 pessoas, em nome de Jesus, vão estar se preparando para serem líderes melhores e vão caminhar na direção da vontade do Pai. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Divino Espírito Santo, seja sobre nós permaneça, hoje, eternamente, juntamente com todo o povo de Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia.